Aqui metrô Magela, velho. Paula. Gol, como nós, meia ona, quatro aqui, eu tenho uma luz no sistema. Gol, como nós, meia ona, quatro aqui. Transição 1 na transição MOTI. Depois o 1-0 é a primeira aerovia, pode cobrar e conforme MOTI. Transporte 5075, controle 1-2-0 de qual isso? Atlântico, o Gate 35, 002, Atlântico, Arizona. Roxana 625, no decolão 45, chama controle Lima 2028. Vai chamar o controle Lima 2028, 208, ótimo dia, Alvin, 075. Controle, bom dia, o Sinero 6075, decolação 1, passa 1410. Sinero 6075, bom dia, contato com o Dato, saída de São João, número de voo 360. Autoriza uma prova mais à frente, salvo, direto, Oreda. Autoriza, beleza. Direto, Oreda, 6075. Alô, tá companheiro. Palma 251 no controle. Palma 251 no controle. Palma 125 em 1252-1. Palma 075, por mais quantas milhas que fala para ali? Palma 075, agora eu esqueci, em 1252-1. Voando 349, começar por isso, e tem a luz simples na onda. 5107, controle 1, 2, 3, com 1. Transição radar. Mais de 8, transição radar. 3231. Thank you. baixa, altímetro 1090. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2231. Passarelo 2231, bom dia, passarelo 2231, nível 180, sem restrições. Autorizado nível 180, sem restrições, 2231. contato no estabelecido sobre a posição com a Índia, para que se prepare a chegada a Guam, que vem a cruz de Silva. Isso são instruções para continuar até o Canadá na 012. de sono da investigação, chegada a Boston, e se mantém no voo 1970. Mantém 270 com o cliente, número 2 na próxima fase. E mantenha o nível de voo 180. Thank you. de voo 070 do 1093. Nossa, 59, 100, 2, 1, 3, 0.